te conheço, tomo fundo pra entender o que você diz em silêncio. Suponho tantas coisas, mas não sei se é minha vontade inventando a sua. Será que a gente tá pensando o mesmo? Não tem ninguém pra nos testemunhar. E o que acontece entre nós é coisa nossa. A gente se encontra nas mesmas ideias de vida, de gente, de desconstrução. No espaço que existe entre a raiva e a risada, e ri com você dos problemas e parece bom. Será que a gente tá querendo mesmo? Só tem nós dois aqui, pode dizer se eu também tava na sua cabeça. É que você nunca saiu daqui, não. E quando eu tento decifrar, eu vejo qual o tamanho desse sentimento, adormecido e preservado nessa geleia do tempo. Cada minuto que eu te vejo é pouco pra essa vontade que explode aqui dentro. Qual o poder da colisão de dois corações desatentos? Seu olho me encarando, eu implorando seu beijo em silêncio. A nossa volta, o mundo congelado, esperando o momento. Já nem me lembro mais há quanto tempo eu te quero aqui dentro. Só de pensar que vai acontecer, eu não sei se eu aguento. E quando eu tento decifrar, eu vejo qual o tamanho desse sentimento, adormecido e preservado nessa geleira do tempo. Cada minuto que eu te vejo é pouco pra essa vontade que explode aqui dentro. Qual o poder da colisão de dois corações desatentos? E quando eu tento decifrar, eu vejo qual o tamanho desse sentimento, adormecido e preservado nessa geleira do tempo. Cada minuto que eu te vejo é pouco pra essa vontade que explode aqui dentro. Qual o poder da colisão de dois corações?